devagar. Falei pra mim, disse a mim mesmo, vai devagar. Olha o que deu, não me escutar. Foi abrir um sorriso de canto, essa boca gostosa. Já te chamei de vida, mas se foi boi com a corda. Esse corpo assim maravilhoso acaba com a minha vida. Nossa, credo, que delícia. E te malia, bebê. Papai do céu caprichou quando ele criou você. E te malia, bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer? E te malia, bebê. Papai do céu caprichou quando ele criou você. E te malia, meu bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer? Emanuela, a voz que apaixona. Portal do Arrocha. Foi abrindo sorriso de canto, essa boca gostosa. Já te chamei de vida, lá se foi boi com a corda. Esse corpo assim maravilhoso acabar com a minha vida. Nossa, credo, que delícia. E te malia, bebê. Papai do céu caprichou quando ele criou você. E te malia, bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer? E te malia, bebê. Papai do céu caprichou quando ele criou você. E te malia, meu bebê. E agora como é que faz pro coração te esquecer?